preso aqui, feliz por mim, que eu te imploro pra esquecer. O tombo que eu te fiz cair, eu nunca quis te oferecer assim. Mas é que o preço era bom, e é preciso preço pra viver. Seja certo que seja assim, mas é a vida que eu herdei. Não que seja certo que seja assim, mas é a vida que eu herdei. Alguém chegou pra me levar. Eu comecei vendendo rins em hospitais escuros sem saber. Quando eu me surpreendi te oferecendo para o bem de alguém. Mas é que o preço era bom, e é preciso preço pra viver. Não que seja certo que seja assim, mas é a vida que eu herdei. Alguém chegou pra me elogiar.